Pelo 6210, Salvador, desça para 5000, voo em Juna, 1013. Patrulha 04 vai efetuar pouso? Vai, senhor, só fazer um toque, a repetida para embarque do paciente e retorna para a sala. Tira. Direita, eco, antes de ingressar na taxiway Alfa, solo 121, decimal 9. Sendo alvo 219, batendo 231. 9, dentro de 1 minuto e meio, cruzará com tráfego em sentido contrário no litoral, mantendo 1000 pés. É, avião de frente. Jogo de bro. Batalha 2231, segue o follow-me da posicionada na Alfa. Reporte no través do taxi 3 kg. Seguindo o follow-me, reportarei através da Kilo, batendo 231. Guardião normal. Possível, capitão guardião. Capitão guardião, deseja abandonar Ipituaçu, o litoral, seguir para a cidade do Ipituaçu e seguir pela paralela até o centro da cidade. Guardião 09, sem interferir com o ILS, está autorizado a prosseguir. Braço, 09. Duna, está autorizado o ILS para trabalhar? Seu Hotel Yankee, o senhor está agora a 4 milhas e meia para a Duna, está autorizado a aproximação em ali. Cabe. 390, posição para o sequenciamento. Esquerda, proa 030, bem como limite o localizador. Esquerda, proa 030, limitado pelo localizador, está 3190. Hotel Juliette TR4, quando estabelecer contato visual com o helicóptero da, que está em sentido contrário. Controle, 3217, chame Recife, 1251. Voz do 4206, ao ingressar na Juliette, deixe a saída do pátio 3 livre para acesso ao pátio. Sim, 4206. De pequeno porte, agora a 4 milhas a noroeste do marcador externo para aproximação. E logo atrás, uma aeronave Airbus da TAM. Guarda paciente, não se aferirá mais a paciência. Positivo. Controle do hotel Juliette, será que já ultrapassou o TAM, já fugiu com a frente? Já se aproxima do favor de sapor. Positivo, desça para 500 pés e chame a torre 1-1-8-9-5, helicóptero hotel Juliette Serra. 500 pés, 18-9-5. Muito bravo, bom trabalho. Boa. Doutor Salvador, Delta 90 já visual com o local de pouso. Tiente, Ilha Delta 90 vai livrar 1500 pés, confere? Afirmo. O passo correto, quando para posicionamento. Vai chamar na 314. Atalha do 2231, ingresso no pátio 1, posição 12 no pátio principal. Viva ingresso para o pátio 1, seguindo para a remota 12, passagem do 2231. Espera aguardar autorização para aproximar. Matéria externa. Para o 360 na saída da Elfa. 3145 é o controle, está em contato. Radar, prossiga como autorizado. 3195. Está 3190 atingindo 3 mil pés a 2 milhas do localizador. 3190, desça para 2000, direita 090 para o localizador, livre LF e aguarde transferência. Aguarde transferência, direita 090, desça para 2000, tá? 3190. Serra Hotel Yankee, cheque o trem, torre 11895. Confirma o 11895, vai confirmar o trem, o Delta Yankee. Papa Romeu, Hotel Juliette, é reporte visual com eco 110, próximo ao externo para pouso na pistão no zero. Portaria visual com F110. Serra Hotel Yankee, na final no zero vai estar desabado. Papa Tango, Serra Hotel Yankee, continua aproximação, tráfego já no visual, assiste no zero, no 3, reporte, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Serra Hotel Yankee. Guardião 06, na Oscar, mantém a posição, aguardando para decolagem, tráfego na final da pista no zero para pouso. Papa Romeu, Hotel Juliette, Serra, está visual com tráfego eco 110 na final da pista 10? Afirmativo. Tem sem condições de seguir a retaguarda do mesmo agilizando? Afirmativo. Autorizado, seguir a retaguarda do mesmo, Papa Romeu, Hotel Juliette, Serra, aguarda autorização para tirar a base. Guardará. Papa Tango, Serra, Hotel Yankee, vento no 30 graus, 099, informa o tráfego, seu direito de helicóptero, ciente do seu tráfego, não irá ser filho no seu pouso. Pouso autorizado, pistão no zero. Autorizado, pouso, Serra, Hotel Yankee. Voo 169, decolou 08, com 208, bom voo. 208, bom trabalho. Estamos em 90. Boa. Salvador, está 3-4, aqui, prepara o avião, se quiser, toma 90. Santo 3894, controle Salvador, ajuste agora 10. Cono 3, desça para 5000, foi direto Zuna para o ILF. É direto Zuna, desça para 5000, ajuste 03, controle, boa noite, gol 969, passa 2200 da El. O 1969 é o controle, está em contato radar, siga como autorizado. Frente da El. 360, 169. Visual, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Tem condições de pode prosseguir um pouso parado na pistola 7? Ah, sim, Matheus. 7, autorizado pouso parado, pistola 7, o vento 130 graus, 109 na parte de solo controlado. Girando base, baixar cravado, reportará no solo controlado. Guardião 06. Vento 130 graus, 10 nós, decolado autorizado com o produto para o Japão, nós utilizamos. A linha e mantém em pistão a zero. Helicóptero, o Zorca 02. Serra Hotel Yankee, com 5 mil quatro estacionamentos. Direita agora, solo 1, 2, 1, decimal 9, na Delta mantém a posição, aguardando para ingressar na Taxi Alpha. Direita 2, 1, 9, solo 2, 0, 3. Solo 0, 0, 0. 0, controle agora 208, até o regresso. 208, 6. Condor 22, vento no 30 graus, 109, decolagem autorizada, 10. Tá 3190, continua aproximação, aguardando pista livre. Guarda pista livre, tá 3190. Informa o tráfego à sua esquerda, um helicóptero para pouso parar na pista auxiliar, não irá interferir na sua aproximação. Gente, tá 3190. Aguarde para a sua saída. Salo, boa noite, Papa Tango, Serra Tainha, Bruna Delta. Serra Tainha, boa noite, mantenha Delta. Aguardando Delta. Vento 1-3-0 graus, 109, pista livre, pouso autorizado, pista 1-0. Livre, pouso, pista 1-0, tá 3-1-0. 2, Salvador, boa tarde, 1-6-2-0 da Gol, ponte, espera da 10, pronto. Gol 9-6-2-0, visual com Airbus da Tana, curtindo. Afirmo. Após o pouso da mesma, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Após o pouso da aeronave na curta, alinha e mantenha na zero, meia legal. O Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra, solo 1-2, ao estacionar frequência livre, boa tarde. Pátio Índia, lá na torre 119, corrigindo, 18895, azul 6909, obrigado. Jorge 02, eu falo. Corrija sua subida para Momo, Cogibo, após Proti. Israel. Motor 22, controle, contato radar, sua sem restrições. Restrições, 22. Israel, está presente, Condor 2? Autorizado. Agora o destino transponder copiado. Transponder 5564, controle 120, decimal 8. Condor 645, lateral de Alagoinhas, desça para 5000. Descendo 5 mil, gol no 645. Tango Índia, solo. 3, direita, Fox. Solo 121, decimal 9. Reporte para ingresso na Taxway Alpha. Mantenha a posição na Fox, aguardando a autorização do solo para ingressar na Taxway Alpha. Fox 1219, aguarda a autorização, até 3190. Salvador, boa tarde, o Azul 6909, pode esperar da pista na zero, pronto. Muito boa tarde, Azul 6909, mantenha o ponto de espera da 1-0. Mantenha o ponto de espera, Azul 6909. 35 horas, uma boa noite, 69. Entre o condicionamento correto, possui o PAB? 30 graus, 1-0-9, decolagem autorizada, pista na zero. Seguro decolagem 1-0-6-2-0. Solo, San 3190, livro AB. San 3190, táxi de Alfa. Segue o follow-me já posicionado entre o taxiway F e a taxiway Delta. E após o seguro, segue no táxi, caminhante do Juliette. 7, via Alfa. Follow-me entre a F e a Delta. Vai reportar na sua Juliette, San 3190. Tiete, checa o trem, chame a torre 11895, sino 6210. 1895, mais tarde voltamos de ônibus, obrigado. Aliás, o ano 620 decolou ao 16, controle e transfere ao 1208. 208, grato. Salvador, boa tarde, Chile 6210, tá duas linhas no externo, visual. Chile 6210, continue a aproximação, aguardando o pista livre, antes do Chile 03, diga. Guardando livre. Azul 6919, evento 120 graus, 109, autorizado, pista 0. Vina, decolagem, azul 6919. Autorizado Alfa Juliette, portal 05. Alfa Juliette para o 05, TAN 3190. 3190, está livre, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1110 graus, 109. Livre, pouso, pista 10, Oceania 6210. Controle, boa, Azul, 6909. Do 6909 ao controle, está em contato. Prossiga como autorizado. Prosseguindo como autorizado, Azul, 6909. Por número 45, desça, sem restrições, até 3. Desce sem restrições, até 3, ou 6, dia 13, 1645. 3894, para sua informação, helicóptero entre o farol da Barra e Duna, 500 pés. Não irá interferir com a sua aproximação. Controle 1208. Tá. Azul 6919, após 2000, está autorizado Leda, após Leda, Mote. Leda, Mote, após 2000, Azul 6919. À esquerda. Subida Momo, Vatapi, via rota do plano de voo. 5555, transponder, controle 120.8. Para barreiras 160, pista 10, com a esquerda Momo, Vatapi, conforme o plano, transponder 5555. Controle 120.8, passarei 2231. 2231, correto, para posicionamento. Condor 22, chame Recife 125. Cabo, aguarde para o táxi. Condor 22, Salvador. Percebo quando Recife, Condor 22. Positivo, Guardião 06, prossiga. O 645, cachorro na pista. Previsto, espera, reduz a velocidade. Está reduzindo já o 645. Aqui na 6290, para a Espanha, estou mandando a proa. Controle da 06. Pode ir 06, controle. Estou no litoral, prosseguindo para o caso de Colina Jordina. Sim, chame final para fogo. Controle, final 6290, instruções. 210, vetoração, esquerda 320, 4000 pés, falha de comunicações, voar Simbra, magnética. 180 para espera. Esquerda 320, 4000, 180, em caso de falha de Simbra, cena 6210. Ciente, chame 5 minutos fora. O carteiro 2 ao solo. Como que a pista foi liberada? Entretanto, era um animal que estava na pista e o mesmo deslocou-se para o pátio militar. Taxi com cautela e não até um chame torre 118.95, ajuste no 013. 94, a torre informa, pista liberada, reitero, ILS autorizado, aguarde transferência. Bom, 645, desça para 2000 pés, segunda torre, a pista liberada. 2000 pés, ciente, gol 645, retorno 2500. Tendo 6210, subindo para 4, ou melhor, atinge 4000, sendo vetorado número 3 para aproximação. Como número 3 para aproximação, atinge, mantém 4000, 6210. Voo 620, chame Recife, 12685. 1645, confiança, Gleto? Voo com 620, chame Recife, 12685. 2685, grato. 302, eu falo. 06, frequência livre. 02, estranheiro, que está na captura do animal. O mês informou que o cachorro já encontra-se distante da sua aeronave. 55, 2000 pés e ILS autorizado. 2000 pés e ILS autorizado, voo no 6400. Salvador, está 3294, ILS Freidal, Nazaré. Só 3294, tráfego avistado. Pouso autorizado, pistola 0, vento 1, 20 graus, 099, ajuste no 0, no 3. CFG, pouso 990, está 3294, ajuste no 0, no 3. Hotel. Obrigado, boa. E agora transferência de comunicações, transponder normal, patrulha. Já fizeram dois sucessos de intervalo da intercessão, mantenha a posição, tráfego para pouso pistola 0 na curva. Obrigado, 645, está passando 5000, vai ter condição de planeio e pouso? Afirmo, 645. Positivo, abaixo transferência. Oceano 6210, cruza final da pista 107, 7 milhas afastadas da cabeceira, mantendo a proa e a altitude. Mantém proa e altitude, aguardando vetores para interceptar a final de reta 6210. Estabilizado com o localizador 645. Sete no 645, Duna, estabilizado em aproximação, checa o trem, torre 1 no 895. 895, obrigado, senhor. O senhor 6210, desça para 2000 pés, curva esquerda, prova 250, fala de comunicações, Oi Simbra, magnética 120. Autorizado, desça para 2000 pés, curva na esquerda, na sua 250. Caso de falha de comunicação, Simbra na 1202-01-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02-02- 94, solo 26, direita, Fox, solo 1, 2, 1, decimal, 9. Correu, patrulha 04. Patrulha 04, prossiga. Dá 2 minutos para pouso no pátio militar. É, se você tem condições de prosseguir direto para o pátio militar sem interferir com esse decolagem de pouso da pista 028? Afirmativo. Ciente, reporte no setor norte da torre, um vento para check no 20 graus e no 09. Reportar ao norte da torre, o patrulha 04. O patrulha 04 visual com um Boeing da Gol na final da pista 10? Poxa, 63, no qual é o solo? Tô na escuta, senhor. Ouviu a utilização de táxi? Negativo. Autorizado via PAT, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 093, bom voo. Sim, via PAT, Índia, ponto de espera, 295. Solo tomado, 389, táxi, Grosso, na Paraná, Alfa. Então, 3894, boa tarde. Parte via Alfa, igual 500 X-ray, Eco e Delta. segue o follow-me já posicionado. Após prossegue no taxi via Alfa, portão 03. Tá 34, vai deixar o follow-me via Alfa para o portão 03. Firmo sem interferir. Esse Guardião 06 da presença autorizada, cruza a meta retaguarda do mesmo. Só fique sem sua aeronave da Guardião 09. Está executando o mesmo procedimento. Ciente na fase visual com o 09, mas ciente do mesmo. 09 da torre, patrulha 09, só o 04. Patrulha 04, estou com tráfego no visual, autorizado pouso no pátio militar, sem interferir com o edição no 028, vento no 20 graus e no 09 já passa em solo controlado. Informo, temos um tráfego tucano no ponto de espera do hotel. Está ciente, informará no solo controlado, patrulha 04. Luciano 6210, para sua informação, helicóptero da Polícia Militar, próximo ao rádio Farol Simbra, a 500 pés, não irá interferir com a sua aproximação. Guardião 09, para sua informação, aeronave da Avianca Oceanair, 4 milhas para passagem sobre o marcador externo, altitude no momento 2000. Guardião está ciente, está com 450 pés, segue o estado de situação no deslocamento do Rio de Janeiro da Croácia. Positivo. Passagem sobre o marcador. Cheque o 3, chame torre. 1-1-8-9-5. Tomara a torre agora 118-9-5. Obrigado, boa tarde. Boa. Doutor Oxanet, 6200, 2 milhas no marcador externo, 3 milhas no marcador externo, com o campo assim. Oxanet, 6200, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Pagando 645, solo 29, direita, posso solo 21, decimal 9. 219, bono 645. 0062, Scott 5046. 5046, Portugal 022, readback is correct, call me for taxi. Oh, boa noite, Gol, no 645 Libra. Gol no 645, boa noite. Taxi via Alfa, entre o taxi Eco e Delta, segue o follow-me já posicionado. Após prosseguir na Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, portão 02, seguindo o follow-me, Gol no 645. Portugal 022, just confirm, call me for request, back and start. Request permission, start at Portugal 022. Gol 1869, boa noite, autorização Brasília. Gol 1869, boa noite, Brasília, 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida Arbor Elefa, Yampa Zulu 17. 5041, no transponder, controle 120, decimal 8. Mantenha a posse de telefone 6314. 10 curva direita na Arbor Elefa. Após interceptar para Zulu 97. 5041 transponder 208 controle. Gol 809. Gol 869 correto, espera para o funcionamento. Camarada. Número 2, fala com o número 2. Tu, correto? Pediu para confirmar o SID, please. Momo, Departure, Mike, Oscar, Zilubi, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, Transition. Momo, with Zilubi, visual com tráfego da companhia na curta da 1-0. A visual. Após pouso mesmo, a linha e mantém pistão na 0. Patrulha 04 na escuta da Torre Salvador. Posição 02. 02, obrigado. E o nome do comandante? Obrigado pela informação. Boa noite, Guardião 06. Oceano 143, controle, ajuste no 013, desça para 6000, voe bom, chegada bom, pistão 0. Nokia 02, autorizado após a decolagem do Airbus da Avianca, a linha e mantém reportando pronto para decolagem. Estão no zero. Nokia 02. Nokia 04, na escuta da torre novamente. 04 na escuta. 2591, boa noite, prossiga. Autorização para Vitória. Meu nome é Zé, pessoalmente. Azul 2591, Vitória, 160 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida Coral, via Golf 677. 5051 no transponder, controle 120, decimal 8. E para a Vitória, nível 960, autorizado, curva direita após decolagem, na subida Coral, 5051, no transporte, 08, controle do transporte, 02. Torre Salvador, Guardião 09. Joken 02, tentando esquecer a turbulência do Airbus da Avianca, decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 30 graus, 090. Decolagem autorizada, a sua força de fundamento. Para puxamento, eu estou na para puxar fundamento. Está livre para o puxamento? Ah, sim, autorizado para puxamento, está entrando para o táxi. 231. Copiou o cortejamento do 2591, Tom? Ah, sim, o 2591 é confiante do transponder, por gentileza. 5051? Correto, sim, para posicionamento. Obrigado. Polo Azul 4206 para Recife 320, boa noite. Azul 4206, boa noite. Recife 350 autorizado. Decolagem na 10, curva esquerda. Subida Puca, Jamo, Caju. Via Upper Zulu 17. 5045 transponder, controle 120, decimal 8. Subida, saída, subida. Subida Puca, a a Uniforme Charlie Alpha, após voa Juliette, Alpha Mike Oscar e após Aracaju. Azul 4206, corretivo, para posicionamento. Sou Salvador, Guardião 09, na base para a final, pista 17. Guardião 09, estou no visual, autorizado, gira base, pouso no 7, vento no 20 graus, 089. 120, 08, autorizado, pouso, pista no 7, Guardião 09. Controle de Salvador, Juca 02. Joker 02 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Joker 02, prosseguindo como autorizado. Cielo, linha 314, direto Petrolina. Direto Petrolina, 314. Para o táxi, passarei 2231, estamos com 64 a bordo, Altena Brasília, vou 5 horas mais 40. 231, táxi via Fátio 3, Pátio 1 no Índia, ponto espera, torre 1 no 8, decimal 95, rua Justino 0 no 3, Mongol. Pátio 1 no Índia, ponto espera, torre 1 no 5, batalha 2, 2, 3, 1. Grato. Salve, muito boa noite, Pátio 567, informação ótima, nível 360, Brasília. Cão 3567, Brasília, 360 autorizado. Decolagem na 1 a 0, curva à direita, subida Arbor Elefa. Via Zulu 17 até o destino. 5037, transponder, controle 120, decimal 8. 360 autorizado para Brasília, segunda vez, curva na direita, subida Arbor Elefa, pessoa 17 até o destino. 5037, transponder 108, controle Salvador, na 3567, correto, para posicionamento. Voltando, informando apenas que não dá para cumprir totalmente lá o perfil do procedimento Momo. Boa tarde. Compre registro inferior, você é 3 mil pés até 2,5 milhas, por Salvador. Confirma, 3 mil pés até a quinta milha. É 2,5 milhas de Salvador. Ok, até 25 milhas de Salvador. Mantenha 3 mil pés, fazendo 2, 3 mil. Azul 2792, Aracaju 170 autorizado. Decolagem na 10, curva esquerda, subida Conde 5054. Transponder, controle 120, decimal 8. Azul 2792, correto, espera posicionamento. 43, aproxima-se de Bonf, altitude 7.800. Ainda deseja voar no rumo de Duna? Afirmo, meu, no 43. Está autorizado, desça para 2.000. 2.000 pés, próximo da meu, no 43, obrigado. Tiano 6314, passou o nível 160, chame Recife, 12685. 285, chame 63 no quarto. Passaria 2231, autorizado ingresso e decolagem, pistão na zero, vento 130 graus, zona zero nós. Viva, passando decolar, passaria 2231. Passa nível 100. Confere. Para o táxi. Pronto, 869. Série 2231, no decolar os 45, controle e transfere 208. 230, chamando agora o controle 1208. Tiano 6143, está autorizado a aproximação em aliança. Início de aproximação, Estaniar 6143, vai informar, estabilizado. Controle de Salvador, patrulha do 231. Patrulha do 2231, é o controle de Salvador, está em contato radar, passa 1.300 pés. Ao passar 2.000 pés, voar direto Barreiras. Gente, ao passar 2.000 pés, voar esquerda direto Barreiras, patrulha do 230. Positivo, suba, sem restrições. Grato, subindo sem restrições, patrulha do 231. Para o táxi 169 a bordo, 3 horas e 10, Palmas, no voo no 869. 869, parte Índia, você espera a torre 118, décima 95, ajuste na 093, bom voo. Índia, 1895 lá, 2013, 18869, boa. Estabilizado, a CNR mesmo, 400, dá uma pista. Oceano 6143, duas milhas e meia por externo em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895. 1895, está sem decolagem, 1145. É. Torre Salvador, boa noite, Xané 6143, final da 10, baixo travado. Xané 6143, boa noite, tráfego avistado, vento no 30 graus, 089, pouso autorizado, pista 10. Ok, livre posto, estão no 0,158, acho que na arma, no 4. mais pode um 7, eu vou estar 3. Eu sei que amanhã é superfeminário, eu estou entrando para o site. Frequência 12685. Oito cinco, 12685. Terra Caminhante, Guarulhos, nível 100 autorizado. Decolagem da 10, curva direita. Subida Coral. Controle 120.8. Rota Golf 677. Giel após Whisky 1. Aguarde para o transponder. Torre, boa noite, Gono 869, boa espera da Gono 0. Gono 869, após a passagem do Airbus da Avianca, linha e mantém pistão no 0. Gono 09, curta final, linha e mantém no 0, Gono 869 da Gono. Pode ser autorizado, azul 2591. Solo 5-2, direita, solo 1-2-1, decimal 9. Solo Salvador, boa noite, 6143, boa noite, Santis e Alfa. Entre Taxiway, Eco e Lenta, segue o Follow Me, reporte para o Juliette. Ok, está sempre no Follow Me, vai seguir o mesmo entre a. Vou chamar ela um pouquinho. Tango, Sierra Tango Delta, pronto, cópia. Sierra Tango Delta para Teixeira de Freitas, nível 200 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El Coral. Via Golf 677 após Concorde. 5055 transponder, controle 120 decimal 8. O 2715 Salvador, aciona a identificação. Azul 2715, desça para 8.013, está a 38 milhas e meia para a mão. Vai para Puxa de Sante, Portugal, 0-8-0. Solo 2591 da Azul está pronto para o táxi. Temos 54 a bordo, alternando Porto Seguro com 4 horas de autonomia. Controle está em contato, rodar, suba sem restrição. Sem restrições, 360-989. Autorização Guarulhos. 2897, prepara Dael e da Morte para aguardar cópia. Da Morte lá. Eu falo. 167-161 a bordo 3567. Confirma alternada 3567? Confirma alternada 3567. 3567 autorizada até através do 62. Até através do 62, 3567. E a Rosalian que eu falo? Responder 5066. Professor, puxei o acionamento. Passo 4206, 3 horas e 15, 116, 116, Maceió. Azul 4206, direita via Índia, vão fixar a torre 118, decimal 95, ajuste na 093 no bom voo. 3567, autorizado o táxi até o ponto de espera número, como número 2. Quando pronto, torre 118, decimal 95, ajuste na 093. Azul 2591. Segue a aeronave da SAM, parou no ponto de espera como número 3, quando pronto, torre 118, decimal 95, ajuste na 093. Você como número 3, ajuste na 093. Tá, 3897, cópia. Faz o voo 369, autorizado 366. Controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Mótiva, Alpertulo 10 até Taubaté. 5056 no transponder e 120, decimal 8, TAM 3297. Sinal de sete correto para funcionamento. Valeu. Portugal 082 Ground. Correto. Sim, push and start, call for taxi. Oceaner 6143, após o ATR da Azul, ingresso direto para 07. Após a passagem da aeronave da Azul, ingresso direto, portão 7, Oceaner 6143. Já, seu Ian, equilíbrio, chame táxi. Salvador, muito bom dia. Parece que eu estou no estado 3, 7, 0, 0, 0, 0. Estado 3567, após a rolagem, lembrar da Azul, a 6, está na 0. Azul 2, reautorizado para 5 mil. Autorizada a descida para 5000, azul 2795. Azul 259 não mantém ponto, espera da 1-0. Azul 4206, decolou agora o 57, controle e transfere 1208. 208, boa noite. Olha, o 4206 da Azul passa 900. Azul 4206, contato radar para o 350 via PUCA. 350 PUCA. Coluno 66, desça para 2500 pés, ajuste no 03, autorizado o ILS Whisky. Desça no 03, autorizado o ILS. Azul 2715, reduza para 2009. Reduzindo para 2009, azul 27, eu não sei. Passaredo 2231, chame o centro Recife, frequência 1288, alterna 12685. Para Recife 288, alternando 1285, ok? 12685. Alterna 12685, passaredo 2231, boa noite. 1869, chame Recife, frequência 1288. 288, boa. Azul 4206, boa Aracaju. Boa Aracaju, 4206, obrigado. Little Sutil, taxi via Manhattan and India. At the India call tower, 118.95, at Cinefair 015. Via Manhattan and India, at India Charlie Cutter Tower, 118.95, at Cinefair 013, at Point Charlie 022. 8567, decolou agora aos 2100, controle transfer 1208. Obrigado, uma boa noite, transfer. Boa noite, da 3567, nosso escuta. Boa noite, contato radar, subo 360, direto elétrico. Direto elétrico, sobe ao 360, da 3567. Azul 2705, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 150, limitado a radial 280 de Salvador. Direita para o 150, limite radial 280 de Salvador, azul 2715. 715, autorizado 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 3000 no 0, 1 no 3, né, Salvador? Transfere 1208. 1208, 2591. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, lida B10, virar para o ISC 50. 5065, transponder, controle 120, decimal 8.